Pai João do Congo, como é que o senhor tá? Eu vou sempre bem. Nós falamos antes e hoje estou aqui, olha, vim pessoalmente. É melhor, né? É melhor. O senhor gostar? Gostar? Nossa senhora! Gostou, o pessoal que ouviu o senhor falando no primeiro áudio gostou muito. Que bom, né? Gostou. Então se gostou, é o que nós estamos aqui para fazer, né? Eita, nossa! Tá bom. O Pai João do Congo, o senhor pode contar para mim o que que fez o senhor parar no umbral e que nível do umbral que o senhor foi parar? O que fez? Você quer que eu conte toda a minha história? Ah, meio resumido assim. Então, eu fui um negrinho. Né? Porque eu não nasci um negro velho, eu nasci um neguinho. Eu nasci um neguinho no quilombo, que não é o quilombo dos Palmares, mas era um quilombo grande em Minas Gerais, onde o meu pai, que era um rei Nagô, comandava esse quilombo. Esse quilombo foi invadido pelos brancos, todos nós fomos presos, e eu com 8 anos já estava iniciado já nos caminhos espirituais, que a minha iniciação dentro da minha nação era com 7 anos. Então, eu falo isso para meus filhos. Graças a Zambi, eles são privilegiados, porque eles têm uma entidade no Congá que já foi médico. Então, eu já desenvolvi mediunidade quando era vivo. Então, desenvolvimento, eu fui médico, coloquei guia no pescoço, vivo. Né? Mas, pai, era de Candomblé e de Umbanda. Na nossa época não tinha essa divisão de Umbanda e Candomblé. O que tinha era misticismo e espiritualidade. Então, nós fomos presos, eu com 8 anos fui preso, meu pai foi preso. E perguntaram, o que que nós faz com esse menino? Pode matar. E mataram meu pai na minha frente. E eu tinha um amor para meu pai muito grande, como tem até hoje. Porque os erros espirituais, é lógico. Hoje eu não chamo meu pai no espiritual de pai, mas o nosso erro espiritual continua. Isso é um assunto de todos nós podemos até conversar, do erro espiritual. Então, o meu pai foi morto e eu jurei vingança a qualquer homem branco. Eu fui preso, eu e meu irmão, o Pobre Azul, fomos presos, nós fomos por uma fazenda de cacau em Minas Gerais. Minas Gerais, ali perto da divisa com a Bahia. Fomos presos e eu falei que tinha problema na perna e eu, desde os meus 8 anos, eu sempre nutri essa vingança, essa revolta, esse ódio. E eu praticava da magia negra, né? Magia que eu aprendia, para prejudicar quem quer que seja, que fosse bem. Então, eu comecei, como muitos pais de santo começam, eu comecei assim, eu vou prejudicar aquilo. Só que, filho, a abelha que prova o mel uma vez, acaba lambuzada. Então, em vez de praticar o mal para aquele, eu comecei a praticar o mal para qualquer um que fosse que me desse alguma coisa. Então, eu vi um escravo e falava, olha, o meu senhor lá, eu não gosto dele. Ah, eu te dou um saco de feijão. Tá bom, eu ia lá e colocava fogo no filme. Colocava fogo e fazia o mal. Eu me apaixonei por uma mulher, uma preta velha, chamada hoje Bola na Cor, foi minha esposa, né, que hoje trabalha na nossa casa. E me apaixonei por ela e, do mesmo jeito que eu fazia a maldade, ela ficava grávida e abortava. Ela teve mais de 10 abortos. Então você vê, como mesmo nessa época já tinha ação e reação. Tudo que eu fazia errado, a coitada parou. E eu nunca fui um homem de casa. E o que aconteceu? Quando eu tive meus 20 e poucos anos, eu curei o dono da fazenda de uma doença terminal. Porém, eu sabia que ele ia durar só 5 anos. Quando eu curei, ele me deu uma carta de alforria, não assinada. Mas me deu um papel. E eu então fiquei liberto. Morando na fazenda, que eu não tinha para onde ir. Porque você sabe que o Brasil teve isso, né, filho? Está ali perto. Eu vou para onde? Então fica na fazenda trabalhando. Então, foi como eu fiquei. Mas eu tinha liberdade de ir. Então eu saí muito tempo e numa das minhas saídas eu adotei uma criança. Voltei com essa criança e minha esposa, que né, já tinha nessa época, quando eu saí, eu já era mais velho que ela, já tinha quase 40 anos, ela acabou desencarnando, depois de ter me dado 2 filhos. Eu deixei, ele desencarnou por um espírito. Foi estuprado e desencarnou. Então, aí que eu jurei, mais ódio ainda, né? Que ela foi estuprada por um branco. E eu comecei, e depois que ela morreu, que foi o meu. Aí eu não tinha mais escrúpulo nenhum. Só queda. Sim, eu praticava o mal com os outros, não precisava nem de ter nada em troca. Eu praticava o mal porque eu gostava. Nossa. Eu peguei o gosto pela maldade. Por quê? Eu achava que Deus não existia. Porque se Deus existia, por que que meu pai tinha feito e eu tinha que sofrer tanto? Então, já como Deus não é que não existe, ele virou as costas para mim, eu vou ser o meu Deus, eu vou fazer o que eu quiser. E foi esse meu pior erro. Decaí. Depois que eu decaí, né, o meu filho se apaixonou pela sinhazinha da fazenda, eles tiveram lá alguma coisa, ela ficou grávida dele, e me colocaram, eu já tinha tuberculose, fiquei 3 noites no pelourinho e morri da tuberculose. Conforme eu morri, filho, do mesmo jeito que eu morri, eu já fui, não era nem umbral, filho, é mais baixo que umbral, eu fui para um lugar que, olha, eu não sei, eu não gosto muito de ficar falando desse lugar, porque senão sabe o que acontece? Você começa a criar na cabeça dos filhos, e os filhos podem se ligar a esse lugar, eu não vou nem te explicar muito. Uhum. Era um lugar bem feio, sabe? É, o umbral ali era um lugar bonito. Fui para um lugar, entrei numa falange com o nome de Ainon, né? Eu entrei numa falange ruim, numa falange de obsessor, e comecei a prejudicar. Só que quando eu fui ter os meus poderes de magia, eu fui numa mata. Pedi esses poderes, né? Fazer um assentamento na mata e, de repente, um Exu falou que ia me auxiliar nos meus trabalhos. Meus trabalhos fossem apenas bons. Se um dia eu fizesse trabalho ruim, a espada que ia me defender seria a primeira a cortar meu pescoço. Eu ouvi bem essas palavras e depois ele saiu com uma gargalhada. Isso antes, né? Tá conseguindo acompanhar? Sim, qual que é esse Exu? Calma. E eu desencarnei, fui para uma linha de obsessor e fiquei prejudicado. Um belo dia, eu, como já sabia da magia, né, da incorporação, eu peguei um médium para criar. Chamava-se Marcos, esse médium. E depois de eu fazer ele praticar o mal também, que ele era aquele tio, sabe, que pratica o mal também, joga búzios, joga tarô, lê tudo, sabe? Estou falando que todo mundo que joga búzios faz mal, né? Que ele fazia isso também. E depois de eu ver ele fazer muito mal e já ter cansado de tanto plasma, eu decidi que ele tinha que desencarnar. Ele tinha que desencarnar, que ele tinha que entrar numa falange, que eu ia começar a formar uma falange ruim. Viu? Olha o quão baixo que eu tava já. Nossa. E naquela época eu usava uma roupagem de um negro forte, de uns 30 e poucos anos, com uma tanga vermelha, e sabe, para assustar mesmo. Também de uma forma que eu era musculoso, forte, é. Chegaram e botaram medo. Isso é igual aqueles africanão mesmo. É. E fiz tudo isso. Quando esse filho foi desencarnar, aquele Exu me achou, né? E eu fui preso por esse Exu. E eu pedi, né? Falei, já que eu estou sendo preso por você, você pode falar o seu nome para mim? Eu quero saber quem é que me prendeu. E ele olhou para mim e falou, Exu Corcunda. Fui preso por ele. Fui preso e quando eu... Porque o Exu, ele tem as suas bases, né? Os seus pontos vibratórios no baixo astral. Porém, ele é um Exu de luz, né? Ele é o alto astral no baixo astral. Dá para entender isso? Dá. Então, e eu fiquei preso, né? Preso mesmo, filho. Lá tem cela, lá você fica... É um negócio, olha, você sofre muito. Então é isso. Eu cheguei no fundo do poço por causa disso. Por causa da minha revolta, por causa da... Eu me revoltei contra a pior coisa, porque eu me revoltei contra Deus. E se revoltar contra Deus, meu filho, é se revoltar contra você mesmo. É você não aceitar você mesmo. Porque Deus está dentro de você. Deus não está fora. Deus está dentro de você. Então, você se revoltar contra ele, você se revoltar contra você. É um crime que eu tive que pagar, paguei muito. E depois, o seu Corcunda benevolente, né? Muito tempo depois, ele deixou me libertou, e eu comecei a trabalhar como Exu Corrente, dentro da falange dele. Exu Corcunda? É. Como trabalhava como Exu Corrente na falange do Exu Corrente. Tá bom. E... essa é a minha história de Exu. É depois de tudo. Então, e ele prendeu o senhor, mas o senhor estava fazendo coisa errada, é isso? Sim, como eu falei, né? Esse médico que eu cuidava, eu intuía ele a fazer trabalhos errados. Tá. É, e por isso que eu fui preso. Na verdade, ele já estava no meu encalço desde que eu desencarnei. Mais de 100 anos. Tá certo. Então tá, daí o senhor foi trabalhando com o seu corcunda, como Exu Corrente, daí alguém chegou e falou pro senhor, isso, vai ter que virar preto velho. Depois que eu tava com o Exu, existe uma iniciação para você ser o Exu. Uhum. Quando eu fui fazer essa iniciação, o pai José de Aruanda, que foi o mentor meu, quando eu estava vivo, quando eu fui vivo, o pai José de Aruanda, ele falava para mim, pai João, eu sei que você tem todos os motivos, mas pratica a luz, pratica o bem. E eu nunca dei atenção pro pai José, porque ele me fala. Quando eu desencarnei, o pai José já estava desencarnado, porque ele era muito mais velho que eu. Ele veio ao meu encontro e falou, olha, eu sei que você está trabalhando com o bem agora, com o Exu. Você está praticando a caridade, você já aceitou o bem. Só que você só vai conseguir a sua quitação kármica, né? Você só não vai mais dever nada a kármica quando você baixar como você era naquela época. Com a mesma roupagem que isso. Aí eu pedi para o seu Corcunda e eu comecei a trabalhar. Tanto que o meu primeiro nome em terra com o preto velho foi Pai João de Aruanda. Foi o caso do Pai José. Eu baixava na falange do Pai José. Ah, tem que ter uma falange que te aceita. Sim, sim. Tá bom. Daí ele falou, ó, entra aí para minha falange, o seu é o número 3.000. Isso. É, existe todo um ritual para isso, né? É. Agora esse ritual eu não sei se eu posso falar. Vezes eu posso. Porque tem coisa que você sabe que eu sou muito falador. Eu escancar as coisas e depois só eu sei o que depois eu tenho que ouvir no plano espiritual. Olha, João, isso não era para ter falado. Enfim, o que eu já ouvi disso. É igual com o nome de entidade. Às vezes a entidade baixa a primeira vez na nossa casa e vem o filho, né? Pai, gostou do meu preto velho? Gostei, adorei o pai José de não sei o quê. Aí o filho já sai todo feliz, aí depois o pai José fala, mas não era para falar. Eu não sei se eu vou ter que usar outro nome. Aí você já falou. Aí tem. Pai João, a gente vai fazer um pouco diferente hoje. Eu vou fazer um tópico, daí a gente fala um pouco sobre aquele tópico, daí eu falo um outro tópico, a gente só vai fazer uns 4 ou 5 tópicos hoje, tá? O primeiro tópico já te trouxe isso. Eu sempre vou começar assim. O senhor é uma entidade que hoje é militante da Umbanda, faz a caridade na roupagem de preto velho. Sim. O que é um preto velho na sua visão? Um preto velho na minha visão é um ser que traz na sua essência a calma, a paciência, né? Traz a energia fluídica, né? Se nós fôssemos fazer o embasamento dos anjos, né? Dos serafins, que são os anjos mais velhos, são os anjos mais calmos. Essa é a essência do preto velho. Isso é a essência. É a paciência, a calma, a sabedoria. Tudo que sai disso já não é mais essência. Aí já é roupagem, aí já é invenção, aí já é enfeite. Então, por exemplo, um monge budista, né, um Confúcio, ele pode ser um preto velho. Ele não precisa ter sido preto, nem de escravo. Ele é um preto velho por quê? Porque ele tem a calma, essa paciência, essa afinidade energética com essa linha. Entendeu? Isso é ser um preto velho. Tá bom, muito obrigado. No que se baseia, Pai João de Pombo, essa crença de que preto velho é espírito atrasado? Baseia naquele que é preconceituoso. Que acha só porque é preto tem que ser atrasado. Mas é isso, viu? Ao fingir dos ovos é isso. Não tem outro embasamento. Mas não é só nós. O índio. É. Né? A coisa mais difícil que tem é você ver uma casa de espíritos iluminados com índio. Não. É só com doutor, com isso. Não é porque ele tem. É a mesma coisa. Você quer ver uma coisa? Você tem vários amigos, não tem? Tem. Você tem amigo que é formado? Sim. E tem amigo que não é formado. Que não é formado. Aquele que é formado, ele te dá mais confiança do que o não é formado? Não, necessariamente. Por que não? Porque a formação é apenas... É uma coisa importante, sim. Mas não é o principal para saber se a pessoa está certa ou está errada. Tem muito filho que não tem formação nenhuma, né? E é bem melhor do que filho que tem formação. E assim que é nós também. Tem esse negócio, é só porque aquele ali se formou, ele é melhor que eu? Sim. É isso. Mas às vezes dizem isso porque se diz assim, olha, o espírito nem é preto nem é velho. Por que que o preto velho se agarra nesse jeito de se mostrar? Porque é uma forma fluídica de se apresentar. Não é que vocês se acham não, assim. Não, não, filho, que é isso. Eu não me acho assim, não. Ao contrário, até esses negócios você percebeu pela volta que você mesmo falou, sim, que teve dos fios, que eu vi gostar, eu acredito que eu já quebrei uma dessas barreiras. Porque os fios já estão começando a achar que preto velho é inteligente, preto velho é burro. E eu não sou burro, sou inteligente. Olha. Dentro da minha inteligência, né? Tem, sim, outros que é mais inteligente que eu. Sim. Porque o senhor foi preto velho, também foi o quê? Eu fui, na última eu fui preto velho, eu fui o mercador português, fala, na Espanha. Fala. Quando eu contou, porque a história estava nesse meio. Eu fui um coronel do exército sarraceno. Fala. Eu já fui tudo isso a imaginar, tem mais coisas, eu já encarnei no Egito uma vez. E o senhor pode ir em qualquer religião e usar qualquer roupagem? Com certeza. Já com foi? Certeza. Sim. Entende? Até no espiritismo? Várias vezes. Graças a Deus. Tá bom. O espiritismo já foi muito. Apesar que hoje o espiritismo está muito mais aberto. Está aberto. Tá. Hoje eu começo a ver muito centro espírita com essa roupagem de preto. Principalmente preto velho está muito aceito no espiritismo. Está aceito. O que tem muito ainda é caboclo, eles ainda são... Aí você vê que o embasamento do preconceito vai muito além. Vai. Porque o preto velho aceitou, mas o índio ainda não. Por quê? Porque o índio é mais atrasado. Então, tá, se faz. Não fala direito. Mas você sabe, você já estudou sobre a história da Umbanda, né? Sim. Dizem, né? Dizem que o caboclo da Sete Cruzilhadas, né? Que baixou no Zé, sim, que fundou, que codificou a Umbanda, né? Ele era um padre francês, né? Sim. Ele mesmo disse. Que até tem uma passagem que mesmo na mesa, uma das videntes fala, mas se você é um padre francês, por que você está se apresentando como um índio? Isso. Aí ele fala assim, porque eu vou fundar uma religião onde vai ser aceito qualquer um, de qualquer jeito. Sim. E o índio é a forma mais brasileira que eu tenho de me apresentar. Oh, e é verdade, porque vocês, e nós também, né? Apesar que nós viemos trazido, né, os africanos. Mas vocês invadiram aqui, aqui é dos índios. Então... Preto velho de espírito atrasado só existe no preconceito de quem não estuda e não conhece. Espírito de preto velho atrasado é só na mediunidade de quem é atrasado. Entendi. Na mediunidade daquele filho que é atrasado. Enquanto ele estiver atrasado, o preto velho também vai ser atrasado. Quando eles abrirem a mente deles, aí sim. Influencia a mediunidade da pessoa, influencia. Com certeza, né? A expressão, e muitas vezes não é o espírito que está assim, é a própria interpretação da pessoa. O espírito é muito mais simples do que vocês pensam. E muito mais da roupa fluídica dos filhos do que do espírito. Tá certo. Muito obrigado. Pai João do Congo, o que o senhor pode ensinar a gente sobre superstição? A superstição, ela é uma coisa que ela é importante. Nós temos que separar, né? Superstição é diferente de mironga. Uhum. Mironga é o quê? É uma coisa que tem fundamento. Por exemplo, a mironga do negro é usar cachimbo. Uhum. Isso é uma coisa. Superstição é, se não tiver o cachimbo, o negro velho não baixa. Isso é uma superstição. Então, por exemplo, né? A minha superstição é que se eu não tiver às 7 horas no terreiro de roupa branca, nem adianta eu ir. Isso não pode. Né? Por quê? Porque às vezes um dia você vai chegar um pouco mais tarde. Então, a superstição, ela é importante? Ela é. Né? Enquanto ela não está te atrapalhando. A hora que ela começar a atrapalhar, aí é um problema. problema. É um problema. Superstição, o acaso não existe. O que existe é as coisas que têm que acontecer, né? São uma série de fatores. Sim. Né? Mas o filho também não pode ficar escravo disso. A vida também tem que correr o seu fluxo normal. Não pode, né? Ah, tem que ser sempre do mesmo jeito, da mesma forma, assim, assado. Então, superstição é uma crença infundada, sem fundamento. Ela pode até ter seu fundamento, né? Mas o que é isso? É um medo desnecessário. Não é, ela não pode te atrapalhar. Tá. Entendeu? Entendi. Não pode atrapalhar. Ela pode ter seu fundamento, né? Mas superstição. Não tem um porquê. Não tem porquê de ser. Não, pra quê? Tá. Não tem tanta coisa mais importante do que ser supersticioso. Tem, né? Se isso ainda é uma coisa que te ajuda, por exemplo, ah, isso vai me ajudar a progredir, é uma coisa. Agora, sim, isso não pode ser uma muleta. Entende? Eu só posso fazer se eu fizer isso. Ah, entendi. Aí é uma muleta, aí não é bom. Nada pode te prender. Tudo que te prende é errado. Ou então tá o gato preto passando embaixo da escada. Ah, não, isso aí é. Um espelho quebrado, há 7 anos de azar. É, o nosso espelho aqui tá quebrado e não, continua aí. Não tem azar. Não, tá certo, então. Coitadinho dos gatos pretos, né? É. Você percebeu que tudo que é preto não é bom? Gato preto, né? É. Roupa preta. É. Sexta-feira negra, né? Olha. Tudo é preto. Tudo é preto. E os brancos, coitado? E aí? Os brancos não tem problema. Não tem. Os brancos. Daqui a pouco vão falar preto velho que não. Tá certo, Pai João. Muito obrigado, viu? O senhor pode ir, Pai João do Congo. Eu vejo que o senhor aí está com bastante contas. Fio de contas. Fio de contas, guias, que a gente chama também. É, tudo isso é necessário mesmo? Essas aqui que eu estou usando é. Podia estar com muito mais, mas até essas aqui é necessário. É o que acontece, é que pai de santo, né? Isso. Você, eu pelo menos procuro usar só as necessárias, que pai de santo vai ganhando guia, né? Ah. Cada lugar que você vai, você ganha guia. Entendi. Mas aqui, todas elas são necessárias, né? São necessárias. Pra que serve a guia já? A guia serve pra proteção do médium. Isso. Fio de conta. Isso. Tá. Essa aqui é um brajá de Xangô, que a matéria ganhou na coroação de pai de santo. Brajá de Xangô, ele é sempre assim? Não, pode ser todo marrom, aí depende de cada um para cada um. Tá. É que esse aqui é que a Maté que foi comprar, ele falou, vou pegar um bonito. Ele pegou isso. Falou, tem que comprar um brajá de Xangô, e comprou um bonito. E todo mundo tem que comprar um brajá pro seu orixá? Quando é consagrado, sim, né? Quando o orixá pede. Tá. Esse aqui é um brajá também, que é das sete linhas. Por que que eu uso das sete linhas? Porque eu sou a entidade chefe do Congá. É. Então, é o meu trabalho aqui, principalmente, é com caboclo, com preto velho, eu trabalho em todas as linhas que precisa. Tá. Então, o brajá de sete linhas, ele representa no meu pescoço o quê? Que eu posso trabalhar em qualquer linha do terreiro que eu tenho a responsabilidade de responder por ela. Ah, entendi. Vai ficando aí. Vai caindo. Esse aqui é um brajá que é a minha guia principal, que eu fiz por eu ter sido um babalaô, né? Sua vida encarnada? É. Porque hoje o senhor é um espírito. Mas né? Eu sou um espírito, mas quando eu fui um babalaô, uhum, né, e na minha nação, o Búzios, ele representava a espiritualidade, né, a riqueza. Não é a Obaluai? Não, não. A riqueza. Então, ao contrário, isso aqui é na nação. Ou é de Oxumaré, ou é até de Exu, né? Porque o Búzios também ele representa o dinheiro. Tá. O Búzios ele tem a representação da riqueza, né? Uhum. Essa aqui é a minha guia, que é toda de lágrima de Nossa Senhora. Uhum. Por quê? Porque eu sou ligado a Iemanjá, e a lágrima de Nossa Senhora representa as almas, representa a força de Iemanjá, então por isso que eu uso ela. Tá. Essa aqui é a primeira guia da matéria, que é uma guia de Oxalá, né? Que representa todas as linhas, né? Representa a ligação com Oxalá. Tá. E como eu tenho o brajá de Xangô, essa aqui é a guia de Iemanjá da matéria, Iemanjá, que é a linha que eu trabalho, né? Que é toda azul e branca. Entendi. Que é a guia de Iemanjá. Olha. Então, se tivesse Então, cada uma tem uma razão de ser. Isso. E em cada pessoa isso vai variar. Vai. Cada um vai usar de uma forma. Entendi. É, das sete linhas ficou isso. E, então, para resumir aqui, a guia serve como proteção. Isso. Como uma ligação. Por exemplo, eu usando essas aqui, eu vou estar ligado no quê? No espiritual que eu fui. Isso. Xangô, que é o meu orixá, Iemanjá, que é o meu orixá, Oxalá, que é o orixá da mediunidade, a minha guia das almas e as sete linhas. Sim. O que eu estou querendo falar? Eu, Pai João, que trago a minha espiritualidade, trabalho com Xangô e Iemanjá nas sete linhas, e trabalho como preto velho na linha das almas. É isso que eu estou querendo falar aqui. Sim. Agora, se eu, por exemplo, estivesse aqui, estivesse com uma de Ogum, aí queria dizer que eu, em vez de estar trabalhando com Iemanjá, eu estava trabalhando com Ogum. O que não pode, filho, é bota essa, bota aquela, bota de Ogum, bota de caboclo, bota de preto velho, bota de Exu. Aí começa até a conflitar. Né? Conflito. Entendi. Muito obrigado. As guias, ela tem que harmonizar, ela nunca pode conflitar uma com a outra. A harmonia. Pai João do Congo, o senhor podia dizer assim, em poucas palavras, o que que o senhor pode explicar pra gente que é a Umbanda pro senhor? A Umbanda é a prática da caridade, ajudar alguém sem olhar a quem. É isso. Somente isso. Tudo que sai disso pode continuar sendo Umbanda. Mas aí são influências, são ramificações disso. O que que é Umbanda? Ajudar alguém sem olhar a quem. Ponto. Tudo que sai, por exemplo, mas na Umbanda que eu pratico, o orixá vem vestido. Isso já não é mais Umbanda. Umbanda é ajudar alguém sem olhar o quê? Se na tua casa faz isso, é porque tem a influência também disso. Uhum. Na minha casa, em vez de imagem, nós usamos cristal. Tudo bem, é Umbanda? É, mas a Umbanda é o ato de ajudar. Uhum. O resto é tudo enfeite, não é enfeite, é tudo ferramenta, é tudo canalização do que tem que fazer. Tá certo. Isso, é um complemento. Falou bonitinho. Tá bom, muito obrigado. Agora, Pai João do Congo, o que não é Umbanda? O que não é Umbanda? A Umbanda, ela não é um circo. Eita. A Umbanda, ela não é um palco. A Umbanda, ela não é uma brincadeira. A Umbanda, ela não é a sua vontade. A Umbanda, ela não é uma religião que abrega o que você quer. E a Umbanda não é alguma coisa que possa prejudicar alguém. Graças a Deus. Muito obrigado. Pai João, o que é ser médium? Ser médium é bem diferente de você ter mediunidade. Ter mediunidade todos têm. Ter mediunidade é aquele que benze tem. Sim. O padre, quando fala na igreja, tem. Porque ele está ouvindo. Claro, claro. Moisés tinha, quando escreveu os mandamentos. Todos têm mediunidade. É. Ser médium é pegar toda aquela mediunidade que você tem e canalizar ela de uma forma. Eu sempre explico para o meu filho que é assim, o que que é essa mediunidade? A mediunidade, você imagina que a espiritualidade é um rio enorme. Tá. O médium é um cano fino. Ah. Ser médium, ser disciplinado, ter a faculdade mediúnica, não ter a faculdade, mas saber disciplinar é um funil. Uhum. Então, por exemplo, se você pegar um rio largo assim, colocar um cano assim, quando você colocar, a água vai passar no cano? Vai, mas vai desperdiçar. Sim. Você ser regrado, ser um médium, é você colocar esse funil. Então, toda essa água vai ser canalizada para um lugar só. Uhum. Então, você vai dar um direcionamento naquilo que você faz. Isso é ser médium. Ser médium é ser uma pessoa de bom coração, Uhum. Ser médium é ser um homem de bom caráter. Bom caráter. Ser médium é não ter vícios. Não ter vícios. Ser médium é ser uma pessoa com ações corretas. Correto. Ser médium é ser uma boa pessoa. Não existe médium bom com pessoa ruim. Se a pessoa é ruim, o médium é ruim. Ah. Você não consegue ser médium bom e ser uma pessoa ruim. Isso é impossível. Ser médium é, então, você se colocar dentro da disciplina, fazendo o bem ao próximo e a si mesmo. Eu costumo sempre brincar com meus filhos, que eu falo que assim, a mediunidade, a sua mediunidade, o seu caminho espiritual, ele é como um espelho. Ainda mais nós estamos no meio do Oxum, né? Mais espelho ainda. O que é esse espelho? Tudo que você fizer na sua vida, ela vai refletir de alguma forma no teu caminho espiritual. Só que tem uma grande diferença. Isso multiplicado por 10. Então, se você lá fora tiver uma atitude boa, no teu espiritual vai ser 10 vezes boa. E ao mesmo tempo é o contrário. Não. Se lá fora você tiver uma atitude ruim, dentro do espiritual vai ser 10 vezes esse ruim. E você vai ter que arcar com essa consequência. É o que eu falo para meus filhos. Quem um dia planta chuva, colhe tempestade. Essa é a principal lei de ação. Você não consegue plantar chuva e colher dia de sol. Isso é impossível. Então, tudo que você colhe é porque você planta. E tudo que você planta, um dia você vai colher. E olha, meu filho, como eu falei da outra vez, você pode correr, você pode esconder, um dia vai achar você. O seu destino um dia te acha. E quanto mais você jogar esse destino para frente, vai acumulando mais peso. Então, às vezes é melhor enfrentar as coisas na hora do que amanhã. Muito obrigado. Pai João do Congo, a pessoa busca simplicidade, mas não sabe o que é. Conta pra gente. O que é simplicidade? O que é simplicidade? Simplicidade, pouca gente sabe, né? Mas você sabe que o Gandhi, ele teve muitos erros, né? Porque ele foi uma pessoa muito política, né? Mas o Gandhi, ele foi uma pessoa que ele, toda quinta-feira de manhã, ele ia na rua para beijar os leprosos. Nossa. Ser simples não é vestir apenas uma roupa simples, ou uma guia no pescoço só, ou apenas um cachimbo, igual esse aqui. Esse aqui é um cachimbo feito de bambu artesanalmente por um fio meu. Você vê, não tem soberbia nenhuma nesse cachimbo. É usar uma bengala. Isso não é simplicidade. Simplicidade é acordar cedo, ver quem precisa de ajuda, por exemplo, um morador de rua, ir lá dar um cobertor para ele. Ser simples é amar a pessoa como você ama, assim como Jesus falou. Ah, mas pai, mas eu não tenho como ajudar uma casa de caridade, eu não tenho como ajudar um orfanato, eu não tenho dinheiro nem para mim, pai. Como é que eu posso fazer? Não. Filho, quem está no orfanato quer até um brinquedo, é gostoso, um docinho. Sim. Mas um abraço, muito melhor. Então, vai no orfanato. Isso é uma coisa que eu falo para o meu filho, está comendo a mediunidade. Quer ver tua mediunidade, filho? Ela dá um salto. Sim. Vai no orfanato, uma vez por mês, vai e se doa. No lar dos velhinhos. Num asilo, qualquer lugar. Se doa a uma obra institucional, de caridade. Sim. Aí vocês vão ver, depois aí vocês me contam o que aconteceu. Porque lá fora o que você fez, vem aqui dentro. Então simplicidade é amar, é ajudar, é pegar no colo, isso aí. Agora, se você vai estar fazendo isso com uma roupa de chita ou de terno, pouco importa. Nossa. Quando Deus falou assim, né? Quando Jesus falou, é mais fácil um pobre, um rico passar no buraco da agulha do que um rico entrar, do que um rico um entrar no céu. Um camelo passar por um buraco. Um camelo passar por um buraco da agulha do que o rico entrar no céu. Não é rico de posse, é rico de sentimento. Fala. Então, seja pobre de sentimento. Saiba que aquele irmão de jornada, ele tem o mesmo direito, o mesmo dever que o seu. E se você tem uma condição maior dele, não é condição financeira não, é uma condição de família. Maior bem que nós podemos ter é família, maior riqueza que nós temos é família. Tá. Então, ajuda aquele que não tem família, vai lá e dá um abraço. Olha, meu filho, vai milagre. Quem nunca foi num orfanato, quem nunca foi num asilo, é que não sabe. Não sabe. Porque, olha, aqui tem um orfanato que nós cuida, né? Eu, particularmente, eu gosto muito deles. E quando vai lá, né, o filho vai para casa ver aquele sofá, aquela família, tudo isso. É. Depois vai lá e vê criança que ela quer um abraço. Ela não está querendo uma bola, não está querendo isso. Elas largam qualquer coisa para ter um abraço. Vixe. Aí minha pergunta é, você dá valor ao abraço dos seus pais, ao abraço dos seus irmãos, ao abraço dos seus amigos todos os dias? Nossa. Duvido, danado. Quantas pessoas aqui falou eu te amo para a mãe? Fala. E quantas pessoas que nesse momento estão num velório chorando a morte da mãe? E queriam poder falar. Tive. Então, às vezes é melhor nós pensar mais nas coisas que nós fazemos. Que nós fazemos. Então, simplicidade quer dizer assim, é estar no momento fazendo o seu melhor. Sim. Sem esperar... Isso é simplicidade. Nada. Isso é simplicidade. Graças a Deus. Simplicidade não é guia, não. Não é roupa branca. Tá bom. Muito obrigado. Pai João do Congo, por que que hoje a mediunidade ela parece ser mais comum, assim? Se vê mais, se trabalha mais com ela, tem mais precisão? O que que foi? A mediunidade é isso, pelo que eu falei. O ser humano, ele tá vindo numa queda. Então, cada vez mais, as influências dos espíritos precisam, na vida dos seres humanos, para quê? Para poder progredir. A verdade, filho, é que toda raça, ela tem o seu tempo, que ela tem que ficar na Terra. Tá. Né? E a raça de vocês, desses seres humanos, ela já era para ter acabado há muito tempo. Ah, dos seres humanos, vocês. Não seres humanos, por exemplo, do ano... Do segundo milênio para cá, outros seres humanos, com a mesma forma humana, começaram a encarnar. Pode perceber que as crianças de hoje têm a cabeça maior. As crianças hoje nascem de olho aberto. Daqui a pouco está falando. Na minha época, filho, a criança nascia de olho fechado, demora 3 semanas para vir. É verdade. Tá certo. Nascia com a cabeça menor. Então, é uma nova... Então, nós, espíritos, nós estamos o quê? Procurando a evolução da humanidade. É por isso que agora cada vez mais tem mais terreiros, tem mais mediunidade. Entendeu? Entendi. É por isso. Muito obrigado. Pai João do Congo, o senhor aí do mundo espiritual, trabalhando, militante da Umbanda, qual que é o futuro que o senhor vê para essa religião em específico? O futuro que eu vejo da Umbanda é um futuro que a humanidade vai ter. Ah. A Umbanda, ela vai a cada vez mais... Ao mesmo tempo que a Umbanda, nós vemos ela cada vez mais distante de doutrinas, mas é aquela velha história, né? O círculo, quanto mais distante ele fica do seu ponto, mais próximo ele acaba ficando. Então a Umbanda, ela tende ao quê? A se distanciar tanto que ela vai se encontrar de novo. Eu acredito que a Umbanda, daqui a alguns anos, isso quando eu falo bastante, falo uns 40, no mínimo 50, 60, 100 anos, a Umbanda, ela vai ser mais universal. Oh. E isso eu não acredito que vai acontecer só com a Umbanda, vai acontecer com todas as religiões. Né? O ser humano, ele vai começar a buscar o universalismo em todas as coisas. Por exemplo, a Umbanda hoje ela já aceita, antigamente era preto velho, caboclo e criança. Isso. Hoje, aí depois de muito tempo, preto velho, caboclo, criança e Exu. É. Hoje é preto velho, caboclo, criança, Exu, baiano, boiadeiro. Por quê? Porque lá no terreiro, nas ruas lá no Nordeste, os baianos baixavam muito em terra. Por quê? Por causa que eles trazem. A Umbanda, ela tem isso de bonito. A Umbanda, ela pega o seu dia a dia, do cotidiano daquela civilização, de onde ela está, e a prega. Por exemplo, se você for no Rio Grande do Sul, o batuque lá é bem diferente da Umbanda aqui. Por quê? Porque ela prega elementos do vinho que é do Rio Grande do Sul. Como no Norte, a mesma coisa. Se você for na Umbanda lá no Norte, mesmo perto do Amazonas, tem muito pagelança. Então, o que acontece? A Umbanda hoje, ela está procurando essa universalização. Então, lá no Norte, tinha muita gira de baianos, os mestres da Jurema, que é o que deu a origem à linha dos baianos, foram os mestres de Jurema, que é os caboclos de couro. Respeitável. Aqui na Umbanda, o universalismo já pegou, não, aqui é a linha de baiano. Então, eu acredito que a Umbanda, ela está se distanciando tanto umas das outras, que elas vão acabar se encontrando no meio só. É o círculo que quanto mais avança, mais volta para o ponto inicial. Sim. Grande ensinamento. Quanto mais longe ele fica, mais perto ele acaba ficando. É igual a planeta Terra. Quanto mais... Se você estiver aqui na Terra, sim. E você sair aqui para a esquerda, quanto mais longe você vai sair aonde? No lugar que você sai. No lugar que você sai. É, tudo é um círculo. Nossa. Tá bom, muito obrigado. Pai João do Congo, o senhor sabe que muitas vezes a expressão das entidades até ajuda as pessoas a identificar ali um preto velho, ali um guardião. E no médium específico, no dia de hoje, a expressão conhecida do preto velho, algumas das marcas na fala, o senhor não adota. Como é que funciona isso? Por que o senhor acha que o senhor não é a única pessoa? Tem vários pretos velhos que vêm, que é natural, como se fosse o próprio médium falando. Sim, sim. Apesar que eu uso uma roupa, a voz é a mesma. Sim. Isso você não vai poder mudar, porque é a corda vocal. É. O que você consegue fazer é uma entonação diferente, isso. Como quando ele usa um tom muito mais grave da voz grave. Da matéria. É. Né? Eu mesmo quase não uso, eu uso praticamente a voz da matéria, mas eu mesmo tenho essa voz de caipira, porque eu sempre falei caipira. Então eu acabo usando disso. Mas aqui na nossa casa não é proibido falar assim, falar assim. Cada o que acontece é que nós procuramos a essência de cada entidade. Fala. Sim. Entende? Então, a minha essência sempre foi falar isso, porque eu uso a roupagem que eu encarnei em Minas Gerais. Uhum. Aí eu não posso ficar falando, essa minha filha, essa, como pode essa? Não, não. Se eu sei falar português, porque bem mal, mas sei falar, por que eu vou ficar usando uma roupagem? Uhum. Aqui não é que nós, tem que usar essa roupagem. Igual a Valana, ela encarnou comigo, mas você viu que a roupagem dela, de voz, é bem diferente da minha. Sim. A minha voz, ela é num tom bem mais alto, eu falo bem mais caipira que ela. É. Mas... é o jeito dela, é o jeito que o senhor foi na última encarnação. Sim, sim, é a essência da entidade. E o senhor não critica quando tem um preto velho que não. Fala. Aqui nós temos velho que fala zin, zin, fim, zin, zin. Outra coisa que às vezes eu critico, eu falo, não estou entendendo nada que você está falando. Vai se entender. Porque não pode, porque eu já vi muitas vezes assim. Caboclo acontece isso. Ah, meu caboclo fala tupi. Tudo bem, eu respeito que o caboclo pode falar tupi. O Itaguruçu, ele fala uma língua que é um tupi bem arcaico, quase ninguém conhece. É. O Pajé Pena Amarela, ele fala tupi nas rezas dele. Oh. Mas na assistência, conversando, você não pode falar tupi. Não. Quantas vezes eu não vi o fio sair de uma consulta, e com certeza os fios que vão ver isso, vai ver isso. Vai ver. Fui numa consulta, falei com o caboclo, não entendi nada que ele falou. Eu cheguei lá e ficou, Zamata, mas... Isso, fala não, mas nós estamos no Brasil. É. Então tem que tentar aprender a falar português. Não pode falar mal, mas fala, mas... O propósito não é ajudar? Sim. Então eu tenho que usar uma roupagem que o filho vai conseguir aprender o que eu vou falar. Ah, tá certo. O senhor fala que até o próprio espírito pode buscar esse aprendizado. Sim, sim. Filho, o Corcunda não falou português com você? Falou. Na última encarnação dele foi espanhol, em Valência. Sim. É. Imagina se ele viesse falando espanhol. Uhum. Ele aprendeu português porque ele poderia se comunicar com os filhos. Mas a entidade não está a vida inteira do médium do lado dele? Sim. Então, o caboclo do pai Léo, por exemplo, podia ter aprendido igual ele aprendeu português, porque está do lado dele. Sim, mas isso, filho, a entidade sabe muito tempo antes do filho. É. Sabe. Isso é o médium. Aí nós vamos pegar o quê? O médium que está enraizado ainda naquela roupagem de índio. Daí... Bom, começa assim, filho. Tupi. Uhum. Mas nem todo índio brasileiro é tupi. Não. O tupi, ele é um tronco linguístico. Se eu não me engano, que ele vem do Amazonas, ele desce até o Mato Grosso e acabou. É. Aqui, aonde nós estamos, que aqui é o estado de São Paulo. Isso. São Paulo, Rio de Janeiro, era os caboclos Aimoré que falavam. É. Que é o caboclo Tibiriçá, que é o caboclo Aimoré, que foram os dois chefes da tribo dos Aimoré. É. Eles não falam tupi. Fala outra eu mesmo. Falo isso porque uma vez eu vi uma médica. É. Ah, essa médica, ela era hindu. É. Era uma mestre hindu. Aí, no meio do rito de cura, ela ia cumprimentar, ela olhava e falava assim, Shalom. Por quê? Porque o pai de santo recebia um médico que era judeu, que usava a roupagem de um judeu, que falava Shalom. Mas, se ela é hinduísta, como é que ela fala Shalom? Se Shalom é uma palavra judia. Judaica. Entende? Sim. Por quê? Porque o médico está enraizado. Como eu ouvi ele falar isso uma vez, então todos têm que falar assim. Não. Entendi. Não, cada um tem a sua forma. Então, quem olha... Pode ser coisa enraizada do médium, pode ser a entidade que... Não é que a entidade não saiba, mas ela, para ajudar o médium, acabou plasmando daquela forma e se expressando daquele jeito. Sim. Porque é melhor se expressar daquele jeito um pouquinho do que não expressar nada. Sim. Mas é importante que isso na Umbanda, ela tem que melhorar nesse sentido. O filho não pode sair de uma consulta sem saber o que foi falado. Claro. O filho não pode sair de uma consulta com dúvida. Tá. Se você tiver dúvida, volte e pergunta para a entidade. Uhum. Aqui já aconteceu, eu fui falar assim, pai, eu fui falar com a entidade, eu não entendi. O senhor me explica? Não, não vou explicar. Você vai lá, eu posso até saber a explicação. Claro. Você vai lá e vai perguntar para a entidade, não é para o médico, é para a entidade. Ajuda. Olha, não entendi. Sim, ajuda. Se amanhã você não entendeu de novo, vem na outra gira e vai, pai, não entendi de novo. Olha. A entidade, ela tem a obrigação moral, a responsabilidade de explicar. Tem que explicar. Ela não pode confundir, não nós pode. Não vem aqui para confundir, nós vem para explicar. Explicar. Tá bom, muito obrigado. Extraterrestre e extracorpórea é a mesma coisa. É. Vocês pensam que extraterrestre é verdinho? É. Se você quiser, eu venho um dia só para falar sobre isso. Vem? Vem, só para falar, sobre, como é que chama? Só para falar de extraterrestre. Para ver o que é, como é que é. Cara, a gente vai conversar com o senhor sobre isso daí. Então, eu sou um extraterrestre. O senhor é um extraterrestre, assim, o senhor nasceu num outro planeta. Não, eu nasci aqui, numa das minhas passagens. Sim. Mas hoje eu estou aonde? O senhor está no mundo espiritual, eu não estou na sala da Terra. E onde fica o mundo espiritual? Na atmosfera? Sim. E se ele está na atmosfera, ele já não é terreno. Ah, eu sou extraterrestre. Entendi, é. Se eu não estou na crosta, quando nós falamos crosta, param para pensar vocês. É. A crosta. Crosta quer dizer a Terra. Então, se eu não estou na Terra, eu sou extraterrestre. Sim, Pai João Congo, passa uma mensagem final para quem está ocupado com o aprendizado e se encontra aqui do outro lado aí do computador, ouvindo tanto a minha voz quanto vendo a sua imagem e ouvindo a sua voz. Bom, a mensagem que eu tenho, meu senhor, é assim como eu falei no primeiro, né? E se teve o segundo é porque gostou do primeiro, senão não tinha tido o segundo. Com certeza. Então, o primeiro foi abrir uma porta. Agora nós vamos criando, né? Nós vamos agora construindo juntos. É um tempo. Primeiro abrimos, cavamos um buraco. Agora nós vamos começar a construir. O que eu falo para meus filhos é: busca conhecimento, abre a mente, né? Respeite. Não entendam, porque uma coisa não pode acontecer. Não é porque vocês estão ouvindo isso de uma outra entidade que vocês vão deixar a casa que vocês estão, que tem um entendimento diferente. Não. Aqui é um paliativo, é uma ajuda. Você só consegue ser um grande médium com a prática, indo no terreiro. Senão daqui a pouco vai ter médium. Ah, você é formado aonde, sua mediunidade? Ah, lá nos negócios lá do Jefferson, que eu ouço ele falar. Não. Então, busca conhecimento. O que ouviu que eu falei, o que as outras entidades falam, busca. Não deixa só aqui, né? Vai ver com outras entidades. Olha, eu ouvi uma vez uma entidade falar assim. Busca isso e vai criando. Você mesmo vai criar o seu conceito, a sua espiritualidade. Uhum. Quando você criar esse conceito, a sua espiritualidade, aí sim, você será um grande médium, você será um ser humano bom. Não se prenda a estigmas, não se prenda a dogmas. A Umbanda não tem dogma, a Umbanda não tem pecado. É. Religião que tem pecado é Candomblé, a católica, a igreja evangélica, a Umbanda e o Kardecismo são duas religiões que não existe pecado, existe ação e reação. Oh. Então, procurem saber de tudo aquilo que vocês ouviram, procurem aprender com tudo aquilo. E, se possível, usar isso no seu dia a dia. E o que eu falei da outra vez, se pelo menos uma pessoa ouvir e falar assim, será que esse nego velho está certo? Eu já alcancei meu objetivo. Graças a Deus. Exame abençoa a todos e ilumina todos vocês. E até na próxima vez, na terceira vez. Ah, até na próxima vez. Quem sabe? Quem sabe? Adeus. Muito obrigado, viu? Então tá bom, muito obrigado, viu, pai? Exame abençoa. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. Acabamos na hora certa. Por quê? As velas do comum. Olha, acabaram de acabar. Graças a Deus. E como é que é a diferença da incorporação do preto velho para o Exu? O Exu é aquela entidade do dia a dia. É. Já está bastante... É aquela entidade que está 24 horas, então a manifestação dele é muito natural. Natural. É muito natural. E ao mesmo tempo, é aquela manifestação mais perigosa, que você, no começo, fica mais em dúvida por ser tão natural. E você vai criando aquela confiança com ele, mas eu com ele, assim, é uma vibração muito fácil. Fácil. Muito fácil. Com ele sintonia, o senhor fala, né? É, sintonia com ele é... bastante forte. Outros precisam de uma preparação, mas ele não. Ele, graças a Deus, está sempre muito próximo, então. É muito bom. Então, o nome do senhor? Pai Léo das Pedreiras. Na casa. Templo de Umbanda Divina Luz, casa do Pai João. Estamos na cidade. Nós estamos no metrô Belém, Belém, cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Graças a Deus. Muito obrigado. Presente, pai, me conta. É, tanto nós falar, né, do caboclo, do caboclo, do caboclo, do caboclo. E aí? Eu falo, mas então, vai ser uma treta de caboclo, né? Assim, pelo menos, já que eu não posso dar o nome, pelo menos eu dou um presente. Eita, graças a melhor Deus. Melhor do que nada. Mas tem um negócio que eu quero te dar. Opa! Pega lá, filho. Esse texto. Tá aqui. Tem um texto que eu dou pros filhos. Uhum. Aqueles textos que tem do lado do meu. Tudo do senhor. É. Tem mais de 15, 20 terços. É. 15, 20 terços? É. Para que serve o terço, pai? É na igreja para rezar. Né? Na Umbanda também, né? Não deixa de ser. Mas aí eu falei, faz um terço com as minhas cores, né? Que é azul, branco e amarelo. Eu sou um preto velho diferente mesmo. Por que é azul, branco e amarelo? Xangô e Iemanjá. É que Xangô, eu gosto de trabalhar com Xangô de cor amarela. Eu trabalho com ele com a cor amarela. Aí eu falei, então leva pro filho, né? Mas esse aqui não é pra sua entidade, não. Não. Isso aqui é pra você mesmo. Pra mim mesmo? É. Você põe na sua casa. Muito obrigado. Viu? Aí vê onde você quer colocar. Olha. Mas olha que bonito esse... É o que é feito, que é de osso, será esse negócio? Eu acho que é. Tem uma feia que falou que é pedra, mas tem a carne de osso. Né? Tem uma carne de osso isso aqui? Tá bom, eu fico muito grato, meu Deus do céu, um presente. Não precisa ficar com medo não, viu, filho, que cruzou, nada disso. Deus tem superstição. Esse negócio, tem gente que tem superstição, não é, pai? É, aí eu não vou lá na casa, eu falo isso pro meu filho. Convidaram você pra festa? É. Convidei. Então você tem duas opções. Tá. Ou ir, ou não ir. Se for, vá preparado pra participar, fazer tudo. Porque se você se propõe aí num lugar, você tem que estar preparado porque deve é. Não pode ir, eu vou e depois lá na hora. É, vai pela metade. Então, se é pra ir, vai. Não, não vai. Tá certo. É igual o filho, vai numa casa. É, ganhou isso de presente? É, não quer usar, não usa, né? Mas. Porque tem filho que eu fui lá, ganhei uma guia, essa guia que me trouxe isso, me trouxe aquilo. Nossa, isso. Porque traz a nossa cabeça, né? As guias. Não. É um presente igual a todo outro presente, muito bonito, fico feliz. Já ganhou outros presentes? Ou não? Não. Quem sabe agora todo mundo que você for falar vai dar um presente. Você vai ter que mudar de casa. Graças a Deus. Fico feliz. Eu guardo, eu levo, vou levar comigo sempre esse momento, né? Pode levar. E olha, meu filho, vocês que estão escutando esse negócio aí que esse menino está fazendo, agradeçam também as forças espirituais desse menino. Porque se não fossem as forças espirituais desse menino, nada se firmaria. Agradeçam as forças espirituais dele, para que sempre fortaleça ele, sempre traga a moeda necessária para ele estar vindo aqui, ali, acolá, dando estrutura para o físico dele, traz, ainda agradece também a proteção desse menino. E vivencie. Não adianta escutar e não fazer vivenciar. Questionar pode, porque se vir como essa menina questionar, né? Questionar pode. Mas vivencie. Tirem sempre de cada diálogo o melhor. Não adianta você ficar falando que aquele não é bom, que aquele é isso. Isso aí já está, mas isso aí está muito. Isso daí já está. Já está. É a crença de cada um. Mas em cada diálogo vocês tiram o melhor. E esse melhor vocês vivenciam. Se a velha agradece suas forças espirituais, que você possa retornar para o vosso lar, vossa moradia, com as bênçãos sagradas da linha de mar, com as proteções necessárias dos vossos guardiões e guardiões dessa casa também, sim, do moço Sete, que tem muita predileção por você. Oh, graças a Deus. Tá? E que assim seja, né, meu filho? Que assim seja. E vai ser, né? Graças a Deus.